criança vai ler e escrever. Brasil! ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão clube de qualidade. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Vai começar a melhor resenha do rádio pernambucano. A Hora dos Esportes. A mais tradicional resenha esportiva do rádio brasileiro. Aqui, na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Super Rádio Clube. Resenha esportiva, a hora dos esportes. Rádio Clube. Osmar Cordeiro. Alô, alô, torcedor brasileiro, alô, alô, torcedor pernambucano, muito boa noite pra você que se liga na gente, pra você que se liga na Super Rádio Clube de Pernambuco, a emissora pioneira, chegando nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, 7 horas e 3 minutos, aumente o som do seu rádio, que está começando mais uma A Hora dos Esportes. Manchete. As manchetes do tricolor do Arruda, chegando agora na voz de Iranildo Silva. O tricolor do Arruda deve ter mais dois jogos treinos antes dos amistosos diante da equipe do Campinense, confirmados para 23 e 30 de dezembro. Sem clube, não há futebol. 7 horas e 3 minutos. E as manchetes do rubro-negro da Ilha do Retiro chegam agora na voz de Hélio Macedo. Chapa de Luciano Bivar foi indeferida. Yuri Romão é o único candidato à presidência do Esporte Clube do Recife. Detalhes daqui a pouco aqui na Clube. Sem clube, não há futebol. Náutico! 7 horas e 4 minutos e as manchetes do Alvirrubro dos Aflitos, chegando agora na emissora pioneira, na voz de Wally Santos. E a temporada 2023 do Náutico começando nesta segunda-feira. Apenas 14 atletas se apresentaram hoje lá no CT Wilson Campos. Amanhã, outros deverão ficar à disposição do técnico Dado Cavalcante. Já já trago tudo do Náutico aqui na Hora dos Esportes. Sem clube, não há futebol. 7 horas e 14 minutos e a seleção brasileira venceu hoje, encara a Croácia nas quartas de final. Croácia que empatou em 1-1, mas nas penalidades despachou os japoneses, vencendo pelo placar de 3-1 nos pênaltis. 7 horas e 5 minutos. E agora os comentários do Objetivo, Thiago Silva, que chega para analisar essa questão do futebol de Pernambuco, com as equipes já se estruturando seus elencos visando a próxima temporada. Chega, muito boa noite para você, Thiago Silva. Boa noite, um abraço ao torcedor ligado aqui na Clube de Pernambuco, em A Hora dos Esportes. E o nosso futebol vai acelerando o processo, né? Vai intensificando Santa Cruz mais os treinamentos, jogos treinos, prospectando amistosos. O Náutico se reapresentou hoje e o Sport se reapresenta na quarta-feira. Então a nossa expectativa fica por conta dessas primeiras movimentações com bola, realmente, dos nossos times. A gente com a esperança de um ano de 2023 melhor, que o Sport conquiste o acesso para a Série A, que o Náutico volte pelo menos à Série B e que o Santa Cruz consiga o acesso para a Série C, é o que tem para o ano que vem. Então a gente fica nessa expectativa, torcedor, dessas movimentações dos treinos, dos amistosos, para quando começar a vera, como diz o outro, para valer, a gente já ter uma noção de como foi, como está sendo esse planejamento dos nossos times. Vamos esperar um pouco mais, só para a gente ter uma opinião formada em relação às contratações, porque o Santa já anunciou mais de 10, o Náutico vai anunciar quase 20 e o Sport menos que 10. E aí a gente vai ter uma noção do nível das contratações do futebol de Pernambuco para 2023. Em 2022, acredito que quase 100 contratações, poucos realmente jogadores que foram contratações assertivas que vingaram no nosso futebol. Que seja bem mais assertivo em 2023. Sem clube não há futebol. 7 horas e 7 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo. Resenha esportiva, a hora dos esportes. Rádio Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Acordando. 7 horas e 7 minutos. Santa Cruz! E as notícias da equipe Coral chegam agora aqui em Hora dos Esportes, na Clube de Pernambuco, na emissora pioneira. E quem chega para destacar tudo dessa preparação coral, com alguns amistosos treinos de preparação, é o repórter presidente. Muito boa noite para você, Iranildo Silva. Boa noite, um abraço para você, um abraço ao amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, a Super Rádio Clube de Pernambuco. Santa Cruz começou para valer a dar cara ao time que vai iniciar a temporada de 2023. Jogo marcado para o dia 5 contra o Caucaia. O tricolor se prepara para esse jogo da pré-Copa do Nordeste e vai reforçando a equipe. Mais 5 jogadores deverão ser anunciados ainda esta semana, entre eles um zagueiro. No último sábado, o técnico Raniel Ribeiro comandou uma movimentação, um jogo treino, né? No CT Ninho das Cobras Rodolfo Aguiar, contra um time amador aqui da região metropolitana. Já fez um esboço do time que começou, teve dois times, né? Ele fez uma formação no primeiro tempo e no segundo tempo uma formação diferente, mudou todos os jogadores. O time do Santa Cruz venceu esse amistoso, esse jogo treino, na verdade, por 4-0. Os gols, Ítalo Melo, Anderson Será, Anderson Paulista e Arthur marcaram para a equipe Coral Santa Cruz, que fará outra movimentação na quarta-feira. O técnico Raniel Ribeiro deve promover mais uma movimentação para o Santa Cruz na quarta e também no sábado. Essa preparação já serve para o amistoso para valer. Santa Cruz tem acertado dois jogos amistosos aí contra a equipe do Campinense. Dia 23 de dezembro, o primeiro jogo no Arruda, e no dia 30, o segundo em Campina Grande contra a equipe do Campinense. Será o reencontro do Raniel Ribeiro com a sua ex-equipe. O técnico Coral já foi técnico do Campinense, bicampeão paraibano, foi campeão invicto, tem uma história dele com o futebol da Paraíba. E agora defende a equipe do Santa Cruz. O time do Santa, que fez uma movimentação no primeiro tempo, jogou com Matheus Inácio, Tarles, Ian, Ítalo Melo, Ítalo Silva, João Eric, Arthur, Anderson Será, Lucas Silva, Renan Lopes e Michel Douglas. No segundo tempo, mudou totalmente a equipe do Santa Cruz. Geazi, Jefferson Feijão, Alemão, Dudu, Ian Rodrigues, Anderson Paulista, Gabriel Popó, David, Arian e Dagson. Foi a formação do Santa Cruz no segundo tempo. O resultado, todo mundo já sabe, 4-0, isso é o que menos importa. O importante é que o Santa Cruz fez uma movimentação, manteve essa intensidade, por isso, essa troca de time, né, do primeiro para o segundo tempo, nesse jogo treino, para que o segundo técnico Arniel Ribeiro, para que o Santa Cruz mantivesse aí essa intensidade, nessa pressão em cima do adversário, que essa é a cara que ele quer para o time do Santa Cruz, já para o dia 5 de janeiro contra a equipe do Caucaia. Repetindo, quarta-feira, uma nova movimentação, jogo treino no CT Ninho das Cobras Rodolfo Aguiar. No sábado, Santa repete a dose, e aí sim, para valer, dois amistosos, 23 e 30 de dezembro, contra a equipe do Campinense, Osmar. Oi, Iranildo, Santa Cruz está buscando reformular seu elenco, fez 10 contratações, mas estão falando em buscar mais atletas. Tem esse prazo? Você tem alguma informação sobre prazo para trazer esses novos atletas e quantos seriam? segundo o próprio Raniel Ribeiro, ele quer os jogadores já essa semana. Faltam 5 jogadores, entre eles um zagueiro. Esse já dá para saber que o zagueiro está praticamente acertado com o Santa Cruz. Mais 5, né? Depois desses 10 já anunciados pelo Santa Cruz, pelo menos mais 5, ao menos mais 5 jogadores serão anunciados esta semana. Entre eles, esse zagueiro que o Santa Cruz já tem acertado e deve anunciar seu nome a qualquer momento, ou esperar para anunciar o pacote todo nos 5 jogadores. Mas até sexta-feira tomaremos conhecimento dos 5 jogadores reforçados aí ao Santa Cruz, que vem reformulando a sua equipe. Alguns jogadores estão voltando de férias, né, tem aquele período normal. E óbvio, o Santa Cruz vai dando cara com essas movimentações para um time que vai encarar no dia 5 o Caucaia pela pré-Copa do Nordeste. É o primeiro desafio da equipe coral da próxima temporada. E o Santa Cruz ainda vai ter a representação do Hugo Cabral, não é isso? Isso, está de férias ainda. Esse está de férias, o Feijão voltou agora há pouco, há 2 semanas, né? O time que vem, o time que começou, na verdade, já treina há mais tempo, né? Que é o Tarles na lateral direita no lugar do Jefferson Feijão, jogador que foi da base do Botafogo da Paraíba, um jovem jogador, mas que já trabalhou aí com o Raniel Ribeiro. O Raniel conhece esse atleta, por isso a indicação dele para o Santa Cruz. Mas o time do Santa, assim como os demais, né, começando agora da início, já a temporada visando 2023, os compromissos vão surgindo pouco a pouco. Obviamente, a primeira movimentação com bola com o time amador, a segunda também deve repetir a dose, e no próximo sábado a terceira movimentação também com o time amador aqui da região metropolitana, da capital pernambucana. E aí segue essa preparação do Santa Cruz, que para valer mesmo vai ter esses 2 amistosos aí até o final do ano contra a equipe do Campinense, visando esse início da temporada 2023. O Santa Cruz, o interessante disso tudo, Osmar, é que o Santa Cruz já entra a temporada de 2023 no dia 5, 5 dias do ano de 23, fazendo já um jogo decisivo contra o Caucaia. Então, promete muito a temporada 23 para a equipe coral, que precisa dar uma resposta urgente ao seu torcedor, precisa brigar pelo Pernambucano, brigar pela Copa do Nordeste e brigar, obviamente, esse é o mais esperado por todos, esse retorno à Série C e fazer o caminho de volta no Campeonato Brasileiro. Difícil, a questão financeira é complicada, o Santa Cruz com problemas financeiros, assim como os demais, mas a gente tem que visar esse lado aí, o Tricolor do Arruda se virando para montar a sua equipe. E óbvio, né? Óbvio, você montar uma equipe de início e já atrasar salário é muito arriscado. Então, é melhor manter uma folha baixa, né, com jogadores querendo aparecer para o cenário nacional, vestir a camisa com honra e tentar fazer o Santa Cruz voltar a ser um time vencedor dentro das competições. Você destacou aí as notícias do Santa Cruz em relação ao campo bola, né, as contratações que planeja fazer, o treinamento e, claro, essa final que tem, né, o Santa Cruz já no dia 5. Mas sobre o outro aspecto, o fora das 4 linhas, a questão SAF, o que é que tem de novidades do Santa Cruz, essa comissão da SAF, o que é que tem de novo em relação a isso? Não tem praticamente nada, sabe? Eu diria que esse é um processo lento. Isso não é um processo a curto prazo dentro do Santa Cruz. O que se tem de novo é o Ricardo Rocha, que chegou para ajudar a buscar investidores, para trazer, para conhecer o Santa Cruz. O Antônio Luiz Neto ainda sem muita conversa em relação à SAF. Isso é um processo lento. No Santa Cruz não vai se resolver assim 2-3 meses, não. Isso é um processo para que o Santa Cruz comece a botar para valer. Foi criada essa comissão pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz, mas que está naquela fase ainda de ouvir palestra, ouvir pessoas que têm envolvimento em alguns clubes aqui dentro do país, para saber qual processo foi adotado nessas cidades para poder implantar na equipe coral. Então, isso leva um tempo e o Santa Cruz, obviamente, vai tocando a sua vida. O processo SAF, eu confesso para você que é muito lento, é embrionário ainda na equipe do Santa Cruz, não é uma coisa para o amanhã, não. É uma coisa para começar a se pensar um pouco mais de seriedade em relação a isso lá para a metade do ano de 2023. Até lá, o Santa Cruz vai se virando com o que tem em casa. Então, o Iranildo, você, Iranildo, destacou aí as novidades, né, e as notícias principais do Santa Cruz, né, em relação a dentro das quatro linhas, a fora das quatro linhas. Então, agora eu pergunto ao Thiago Silva, o que é que dá para analisar desse momento que vive o Santa Cruz, buscando toda essa reformulação e preparação para esse confronto importante do dia 5 e tudo mais que busca o Santa Cruz nesse ano, que é fundamental para a história coral. Pois é, inclusive essa semana tem mais dois, né, jogos treinos, tem amistosos agendados aí contra Campinense dia 23 e 30 desse mês. E assim, claro que esses jogos treinos com adversários mais frágeis, né, com qualidade técnica bem pequena mesmo, jogadores, times amadores até, e por aí vai. A tendência, evidentemente, é o Santa Cruz ter uma certa folga, mas assim, o que não importa muito é a questão do resultado. Realmente não importa muito. Inclusive, o que importa mesmo é a questão tática mesmo, né? Técnica, organização da equipe, que a gente tenha a esperança que seja um time realmente bem treinado, o time do Santa Cruz. Essa é a nossa expectativa, de um time bem treinado, e aí o Ranieri tem tempo para isso. Esse é um aspecto. Agora, claro que é bom também enfrentar adversários mais fortes, para o Santa Cruz ter uma noção realmente do nível de competitividade da equipe. Por exemplo, o Campinense, que o Santa tem dois amistosos no final do mês, são dois adversários que o Santa vai enfrentar mais à frente, parecidos com o Campinense. O Santa, passando do Caucaia, vai enfrentar Retrô ou Botafogo da Paraíba no Arruda, e aí já será o segundo jogo. O primeiro é o Caucaia. Passando do Caucaia, enfrenta Retrô ou Botafogo da Paraíba. E passando, está na Copa do Nordeste. Então, o Campinense, evidentemente que, sem sombra de dúvidas, vai lembrar a qualidade técnica, o estilo de jogo, ou pelo menos o nível técnico, realmente, na verdade, o nível técnico de Botafogo da Paraíba e de Retrô. Pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco pior, mas aí vai lembrar, vai ter uma semelhança no nível técnico. E aí já será um bom teste, um grande teste para o Santa Cruz ver o nível realmente do seu elenco para essa seletiva e principalmente também para mais à frente, passando da seletiva para disputar a Copa do Nordeste, para o Campeonato Pernambucano, para a Copa do Brasil e para a Série D do futebol nacional. Então é correto fazer isso mesmo, adversários, alguns mais fracos e outros gradativamente aumentando o nível. É importante, sem sombra de dúvidas, fazer isso. E o Santa está fazendo, o Ranieri, evidentemente que vai definindo uma base, né? Ele vai ter o Matheus Inácio no gol, o Tarles ou o Feijão na lateral direita, Ian, Ítalo Melo e Alemão disputando duas vagas na zaga, Ítalo Silva na esquerda, Arthur Santos e provavelmente o Daniel Pereira no meio campo, com Anderson Ceará na armação. Ele tem Anderson Paraíba, ele tem mais à frente o Michel Douglas, tem o Lucas Silva, tem o Rian Lopes. Então ele vai montando uma base para ter realmente um conjunto, né, um entrosamento que é importante, sem sombra de dúvidas, essa organização para o início da temporada. Então tá certo, Thiago Silva. Você destacou aí, né, sua análise do Santa Cruz. E eu pergunto mais uma vez ao Iranildo. Ô, Iranildo, o que é que você destaca para o segundo bloco de notícias da equipe coral para a gente escutar, né? O torcedor do Santa Cruz que está ouvindo na Clube de Pernambuco quer saber o que é que tem para o segundo bloco. No segundo bloco, eu trago o técnico coral Raniel Ribeiro, fazendo análise do que foi essa primeira movimentação da equipe coral, e trago também o companheiro Alan Roberto, lá de Campina Grande, com informações do adversário do Santa Cruz, nos dias 23 e 30 de dezembro, a equipe do Campinense. Sem clube não há futebol! Então tá certo, 7 horas e 20 minutos, e o Real Madrid parece ser o mais forte neste momento na busca pelos grandes clubes da Europa, né, na briga que estão tendo pela contratação do jovem e promissor atacante Endrick, do Palmeiras. Nesta segunda-feira, o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que o Real Madrid intensificou as conversas e trabalha por um acordo rápido com os empresários do jogador e com a diretoria do Palmeiras. Nos bastidores do Verdão, o clube espanhol é avaliado como um dos principais interessados na joia palmeirense. Inclusive, o Endrick revelou o desejo de seguir para a equipe merengue do Real Madrid. Recentemente, o Palmeiras não se animou com a oferta de 80 milhões de euros, cerca de 443 milhões de reais na cotação atual do PSG da França pela dupla Endrick e Estevão do Palmeiras, este último de 15 anos e começando a ter destaque na equipe sub-17. Antes o Chelsea era avaliado como um candidato, então Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelona e o próprio Real Madrid como candidatos pela contratação da joia brasileira, o atacante Endrick do Palmeiras. 7 horas e 21 minutos. Esporte! Esporte! E as notícias do rubro-negro da Ilha do Retiro chegam agora na Clube de Pernambuco em A Hora dos Esportes, para serem destacadas na voz de Hélio Macedo, que vai chegar falando sobre todo esse momento que está o esporte, todo esse burburinho. Então, muito boa noite para você, Hélio Macedo. Boa noite, Osmar. Boa noite, amigos da Clube de Pernambuco. Realmente, a eleição do Esporte Clube do Recife está realmente muito complicada. Desde o início, de quando foram apresentados os candidatos, houve esse rolo todo. A confusão aumenta cada dia que passa e agora estão eliminando a chapa de Luciano Bivar, candidato à presidência do Esporte Clube do Recife. Alguns tópicos dos sites de hoje, um diz aqui o seguinte: a Comissão Eleitoral do Esporte divulgou nesta segunda-feira o veredito sobre a situação das duas chapas inscritas para concorrer às eleições rubro-negras do pleito 23-24. O órgão indeferiu a candidatura da Liberdade ao Esporte, encabeçada por Luciano Bivar, e deferiu a chapa Esporte do Futuro, conduzida por Yuri Romão, atual presidente do Esporte Clube do Recife. Isso significa que a eleição do Esporte terá apenas uma chapa concorrente no dia 16 de dezembro. O Esporte do Futuro, de Yuri Romão, atual presidente e candidato da situação. A possibilidade de recurso cabe apenas na Justiça, onde houve uma primeira decisão desfavorável a Luciano Bivar, quando o TJPE concordou com o posicionamento da Comissão Eleitoral. E vai por aí afora, muita coisa rolando, e até agora Luciano Bivar não está podendo ser candidato. Não acredito que fique por aí. Conhecendo como conheço dentro do esporte, principalmente Luciano Bivar, ele vai insistir e deve entrar na justiça para caçar o que foi feito em termos de retirá-lo do pleito eleitoral. Osmar? E você destacou essa questão das eleições, que realmente está uma bronca grande no esporte, eleições já no próximo dia 16, mas não tenho a certeza se terá ainda um pleito, né, por conta dessas broncas dos dois candidatos. Em relação ao futebol do esporte, como é que está essa questão de jogadores, de elenco, visando a temporada de 2023 para essa representação? Eu vou ser sincero a você e também aos ouvintes e principalmente o torcedor do Esporte Clube do Recife. Hoje eu passei o dia todo, mas todo envolvido com isso, procurando para falar com Luciano Bivar, para falar com Yuri, para falar com quem está metido no meio, e consegui apenas, não ele está fazendo parte de qualquer partido, de qualquer chapa, é o Mero Lacerda, foi com quem eu consegui falar, e daqui a pouquinho no segundo bloco a gente solta a fala de Homero Lacerda. Lhe digo com sinceridade e peço até desculpas ao torcedor do esporte, porque hoje eu não procurei falar, não procurei nem em nenhum momento saber se chegou jogador, se não chegou, porque estava todo mundo, inclusive eu e Jorge Soares hoje no momento esportivo, ele procurando, feito maluco, para se entender alguma coisa, colocar e a explicação ao ouvinte torcedor do esporte e também ao ouvinte, aquele que é associado do Esporte Clube do Recife, Osmar. É, e as principais novidades em relação ao futebol, né, seriam a não permanência do Ezequiel e do Lucas Hernandes, os laterais que não permanecem no Sport para o próximo ano. Então, para falar desse Sport que está se reformulando, além, claro, dessa questão política, mas também destacando o futebol, eu pergunto a você, Thiago Silva, o que é que você avalia desse Sport, o quanto o lado político pode afetar dentro da questão do grupo rubro-negro visando a próxima temporada e já tendo representação marcada, né? Oi? Quarta-feira o Sport se reapresenta, né? Então, o processo que o Sport vai passar agora, claro que tem a questão da incógnita por conta da eleição. Mas assim, eu falei mais cedo, inclusive, no Bate-Bola, que o Yuri Romão, ele deu continuidade, né? O processo de planejamento para 2023, até porque ele é o presidente do Sport ainda. A eleição é dia 16, mas se ele deixar tudo para depois do dia 16, vai ficar um processo atrasado. E o Sport precisava, assim, anunciar o treinador. O Sport precisava planejar algumas contratações, o Sport esperava e precisava fazer algumas renovações e algumas liberações. Hoje mesmo já liberou mais alguns atletas, o Lucas Hernandes, que a gente já sabia que não ia ficar, o Ezequiel também. Então o Sport deu uma enxugada no elenco e já está realizando algumas contratações. O goleiro Renan, que eu particularmente não aprovei tanto, e o Filipinho, lateral esquerdo, que veio do ABC. Esse fez bons jogos, sim, com a camisa do ABC, pode ser um bom reserva ali para a lateral esquerda. Então, assim, acredito que a oposição vencendo, o ideal, como vai ficar muito em cima das competições, há 20 dias do início do Campeonato Pernambucano, o ideal seria, evidentemente, a oposição dar continuidade a esse planejamento. Continuar com o Anderson Moreira, continuar com esse planejamento que o Sport já começou com essas renovações e algumas contratações. Porque se mudar muito... Porque a oposição, a princípio, não está preocupada muito com esse planejamento. Está mais preocupada com essa questão da eleição, essa questão da SAF, que a oposição não quer SAF de jeito nenhum. A situação quer SAF e por aí vai. Então, a oposição não quer falar de planejamento do futebol ainda. Só vai falar a partir do dia 16, 17. Então, acredito que o ideal para o Sport era o planejamento ter continuidade, independentemente se a oposição vencer ou não. Se a situação vencer, claro que o planejamento vai ter a continuidade. E a oposição vencendo, o ideal para o Sport, já que vai estar muito em cima das competições, seria a continuidade desse planejamento já feito pela situação. Hélio Macedo, o que é que você tem a mais outras notícias de destacar do rubro-negro da Ilha do Retiro? Para não dizer que não falei de flores, eu encontrei agora aqui uma notícia em termos de contratação do Sport Clube do Recife. Eu não sei se você falou, porque na hora que me falhou aqui o retorno, mas o Sport está tentando a contratação do meia Chay, da equipe do Botafogo. E a matéria que diz o seguinte: o Sport apresentou uma proposta para contar com o meia atacante Chay do Botafogo para a temporada de 2023. Ele estava emprestado ao Cruzeiro de Belo Horizonte neste ano e assinaria com o Rubro Negro também por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e com opção de compra ao término do contrato. Ao mesmo tempo, o Leão também conversa ainda com mais outros dois atletas. No caso de Chay, os clubes Sport e Botafogo conversaram ao longo dos últimos dias e a oferta está sendo analisada pela equipe do Botafogo. O Chay que jogou muita bola, né, pelo Botafogo em 2021, né, quando foi campeão da Série B, o meia Chay. E o que é que você destaca para o segundo bloco? O Homero, não é isso? Exatamente. Vamos ouvir Homero Lacerda falando a respeito desse complicado contexto para a eleição no Sport Clube do Recife. E sem clube, não há futebol. 7:30. Náutico! Chegando aqui em A Hora dos Esportes para destacar as notícias do Alvirrubro dos Aflitos, que se reapresentou hoje visando a temporada de 2023 com algumas caras novas, mas com clima de mistério. Então, quem chega para destacar de ponta a ponta as notícias do Náutico é o repórter Elegante. Boa noite para você, Wallace Santos. Boa noite para você, Osmar. Boa noite para todo mundo que está acompanhando A Hora dos Esportes. Exatamente. Criou-se uma expectativa para que soubéssemos, né, pelo menos o nome dos primeiros contratados que seriam vinculados para a torcida do Náutico conhecê-los, já que foi dito durante um período a diretoria, em contato com o marketing do clube, disse que nomes só serão confirmados quando o departamento de marketing, ou seja, as redes sociais, avisá-los. Então fica essa expectativa, né? Porque você imagina, opa, cara nova pintando. Então, se essas caras novas estão pintando, nós queremos saber pelo menos os nomes desses atletas. E o que é que acontece? Apenas 14 jogadores, pelo menos conhecidos, né, estiveram hoje no CT. Os oito, no caso, totalizando aí 22 atletas, só que esses oito não foram confirmados, ninguém sabe o nome, porque faltam assinar contratos. Então fica aquela expectativa de que amanhã, pelo menos amanhã, alguns desses oito atletas... Depois desse exame médico, né, que está acontecendo, então eles assinam o contrato, não é isso? Tem essa expectativa, vamos ficar aguardando, né, as cenas dos próximos capítulos. O que se sabe é que pelo menos oito atletas vão trabalhar, vão se integrar aos 14 que já tem aí, e fica essa expectativa de se conhecer os nomes, porque eu estou muito curioso diante de tanto mistério, viu, Osmar? Então tá certo, o Timbu, então, 22 atletas se representaram, né? Isso incluindo oito caras novas, o Náutico que vai ainda buscar mais nomes no mercado, inclusive mais quatro jogadores devem chegar no Náutico até a próxima segunda-feira, não é isso, Wallace? Exatamente, olha aí, parece até que eu que acompanho o Náutico mais do que eu, né? Exatamente, Osmar Cordeiro é um cara totalmente ligado. Ah, é verdade. Opa, oi, tum-tum, é assim mesmo que acontece, vamos lá, vamos seguindo, né? O pacote de contratações, né? O Náutico deu o primeiro passo para a temporada do... Na verdade, o ano que vem começou hoje para o Náutico, né? Exatamente, já avisando a temporada de 2023 e teve essa apresentação. Muita gente querendo saber, senhor Osmar Cordeiro, sobre a situação de Jean Carlos, né? Se ele vai continuar, não vai continuar. Ele não deve continuar vestindo a camisa do Náutico para o ano que vem, apesar de ter contrato com o clube, mas a continuidade dele... Mas a continuidade dele não deve acontecer no Clube Náutico Capibaribe. Está recebendo algumas propostas e deve, com toda certeza, aceitar algumas. Agora, quais propostas, quais são os clubes? Aí, meu amigo, isso é mantido a sete chaves. A situação do Souza e também do Vitor Ferraz já estão praticamente definidas nessas situações. O Souza vai se readequar financeiramente ao cenário atual do clube, enquanto que o Vitor Ferraz já está assinado, vai ficar por mais uma temporada à frente do Timbu vestindo a camisa do Náutico. Dado Cavalcante, que pelo menos nesse primeiro momento vai ter uma boa oportunidade, né, de começar um trabalho já avisando o ano que vem. Ah, então já que o Wallace falou de tudo isso, da representação do Alvirrubro, eu chamo o Thiago Silva para dar essa opinião sobre esse Náutico regado a mistérios nessa sua representação e o que é que ele... O que é que ele projeta, né? Visando esse Náutico, o que é que dá para avaliar já para 2023, pelo pouco que se sabe até aqui? Pois é, no Náutico, uma segunda-feira de reapresentação, aquela questão da incógnita, né, em relação aos reforços, a questão da qualidade técnica, né? A gente já tinha essa expectativa mesmo que o Náutico, quando do anúncio de muitos reforços, e aí vai dar uma mesclada, né? Não vai trazer só jogadores conhecidos. Vai mesclar jogadores conhecidos, jogadores desconhecidos, ditos emergentes, né? Algumas apostas, alguns jogadores indicados, de confiança e por aí vai. Vai vir de tudo nessas quase 20 contratações que o Náutico vai realizar até semana que vem, 12. Então, nesse primeiro pacote de contratações, a princípio uns 12 reforços. Então a gente vai esperar um pouco mais. Muito cedo ainda, né? A semana vai ser cheia de treinamentos. Evidentemente que nesse início mais trabalhos físicos. E aí na outra semana, a princípio, o Dado já vai começar a trabalhar tecnicamente, taticamente, a equipe do Náutico. E aí vai realizar alguns amistosos, jogos, treinos. E aí que a gente vai conseguir identificar o nível de contratações do Náutico. É fato que a gente já entrevistou o Dado e ele afirmou que quatro protagonistas ele espera e assim, já seria para ele fantástico se o Náutico conseguir anunciar quatro jogadores desses 20 que o Náutico deve anunciar, quatro jogadores que façam a diferença. Eu até cheguei a concordar com ele, porque realmente quatro jogadores que façam a diferença o time já fica encorpado, né? Já tem uma espinha dorsal e aí ele classificou com um carregador de piano os demais. Então é aí claro que não vai trazer perna de pau, né? Jogador sem qualidade. Mas aí o que chamou atenção, os ditos diferenciados, né? Se realmente o Náutico consegue trazer quatro jogadores diferenciados, já dá uma fortalecida, sem sombra de dúvidas, no time para o ano que vem. E o Náutico precisa acertar, né? Acredito que o Náutico tirou a lição desse ano, porque errou muito em contratações, pouquíssimas contratações deram certo. A gente, para aqui, tem que tirar o João Lucas, foi uma boa contratação. O Richard Franco oscilou, mas teve algumas boas atuações. E assim, é um sofrimento para a gente achar outros, é muito difícil. Então, que o Náutico faça o inverso ano que vem, que a gente ache, consiga identificar mais jogadores de qualidade. Então, é essa a esperança. Fizeram realmente uma mudança também na direção de futebol. Acredito que teve uma análise, um critério maior nessas contratações, questão física, questão médica, questão de minutagem, né? Porque tem jogador que joga muito pouco, né, na temporada, e aí perde a questão de confiança. Claro que o Náutico não vai trazer todos os jogadores que atuaram diversas partidas esse ano, mas é um critério também que o Náutico está adotando, ter esse requisito aí, na verdade, né? Jogador com pouca minutagem fica em outro plano. O Náutico vai atrás de jogador com mais minutagem, jogador que realmente jogou, que não teve esse problema também de lesão, e por aí vai, que o Náutico sofreu muito nessa temporada de 2022. O Náutico que está buscando muitas contratações, né? Um pacote de 12 nomes, né? Como foi citado, mais outras contratações pontuais e também alguns jogos de preparação, não é isso, Wallace? O Náutico está planejando aí alguns jogos de preparação para chegar na ponta dos cascos visando o Pernambucano, né? Exatamente. São dois amistosos, né, que já foram confirmados pelo executivo Ney Pandolfo. O adversário será o Asa de Arapiraca em confronto de ida e volta. A primeira partida, 23 de dezembro, nos Aflitos, e a volta no CT, no dia... É no CT? Ah, então tá bom, tá daí. Estou dizendo a você que ele sabe mais do que o... Osmar Cordeiro sabe mais do que o próprio setorista do clube. Eu tava fazendo a cobertura hoje de manhã, rapaz. Elba, merece de novo. Dia 29 de dezembro é o jogo da volta no estádio Quaraci da Mata Fonseca. Daqui a pouco eu volto trazendo Ney Pandolfo, falando da situação de Souza e do Vitor Ferraz. Sem clube, não há futebol. 7:38. A hora dos esportes, Rádio Clube. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. Nesta sexta-feira, em virtude do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, o Momento Esportivo vai começar às 10:30 da manhã. 200 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Sexta-feira, Momento Esportivo, a partir das 10:30 da manhã. Com a Clube eu vou vibrar, Hexa Brasil! Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim ou doe agora pelo site lbv.org. LBV e você, juntos para vencer a fome. Pra segurança e bem-estar, energia de montão. Pra trancar a porta, portinha e portão. Pra instalação, tomada, iluminação. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Pra fechar gavetas e não se preocupar. Pra qualquer estação, com muito bem-estar. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Resenha Esportiva, a hora dos esportes. Rádio Clube Osmar Cordeiro. 7:41. Santa Cruz. E para destacar outras notícias do tricolor do Arruda, chega no som da Clube de Pernambuco, Iranildo Silva. Vamos ouvir aqui no Canhão do Nordeste o técnico coral Raniel Ribeiro falando dessa atividade do time tricolor. O desenvolvimento foi muito positivo pelo único propósito, pela semana muito pesada que nós tivemos. Nós tivemos uma semana de trabalho muito intensa, muito bem trabalhada pelos nossos preparadores físicos, muito bem desenvolvida na parte técnica e na parte tática. E o acúmulo desses treinos durante a semana poderia desenvolver um mau desempenho nesse primeiro amistoso. E o que eu vi muita coisa boa, nós vimos muita coisa boa, né? Apesar de termos começado o amistoso às 3 horas da tarde, que o sol estava muito forte, muito intenso, que diminuiu um pouquinho a condição física do desenvolvimento do jogo, mas se deu para tirar muita coisa positiva de verdade. Próxima semana a gente já tem 2 amistosos, um na quarta e outro no sábado, justamente pensando no que esses jogos nos proporcionam a nível de ganho de condicionamento de jogo, que é o chamado ritmo de jogo que todo mundo chama. Então, dá sequência. Um primeiro passo importante, né, nesse treino de hoje, sempre conversar com Vitória é sempre importante, da forma como foi ainda mais, pelo placar elástico e pela condição de ter sido ainda ter sido melhor, né, ter sido um placar ainda maior. Mas, como eu falei no início, o desenvolvimento é que fez hoje a gente ter um diagnóstico muito positivo dessas 3 primeiras semanas de trabalho, e o decorrer da própria pré-temporada vai determinar aquilo que a gente quer, um Santa forte, um Santa equilibrado, justamente pensando no jogo do dia 5 contra o Caucaia. O positivo é a assimilação rápida dos atletas para aquilo que a gente entende como um jogo organizado e não perdendo a essência do jogo do Santa. Então isso aí foi o ponto mais positivo que eu achei, além da entrega e do comprometimento de todos. Os atletas nessas 3 semanas eles demonstraram uma entrega muito, muito grande, muito forte, que foi refletida hoje no jogo de uma forma muito natural. E isso tem que ser uma vertente nos nossos jogos, essa entrega, essa dedicação e esse comportamento de, com a bola, ser agressivo e sem a bola continuar uma agressividade para recuperar essa bola o mais rápido possível. Então, isso aí foi o que mais me chamou a atenção nesse primeiro jogo de pré-temporada. Para a próxima semana, sim. Para a próxima semana, sim. Porque eu vejo que a construção física deles ainda está num processo de desenvolvimento, né? E tendo essa condição de apenas dar um tempo para cada, eles conseguem manter o jogo numa intensidade que eu pretendo usar durante os 90 minutos. A partir do quarto amistoso, não, aí a gente vai aumentar um pouquinho mais essa condição de uma minutagem maior para aquele time que nós achamos que vai ser o que vai iniciar o jogo dia 5. Este Raniel Ribeiro falando aqui na Clube de Pernambuco. Vamos direto para Campina Grande saber informações do adversário do Santa Cruz, para valer, né? O Campinense, 2 amistosos, 23 e 30. Vamos direto à Rádio Correio de Campina Grande, de onde fala o companheiro Alan Roberto, trazendo as informações do Campinense. Bom dia aos amigos de Bola ao Centro, Rádio Clube de Pernambuco. Aqui é Alan Roberto, Rádio Correio FM, Campina Grande 98.1, trazendo informações para vocês sobre o Campinense Clube, que fez sua apresentação na última quinta-feira no Estádio Renatão. Apresentação essa que foi fechada à imprensa. Nesse mesmo dia, os atletas passaram por avaliações médicas em uma das clínicas de Campina Grande. No outro dia, aí sim, tivemos as coletivas concedidas pelos jogadores e pela comissão técnica, inclusive o treinador Flávio Araújo. A atividade com bola só aconteceu ontem pela manhã no Renatão. Hoje de manhã também atividades com bola, um treino técnico, onde o Flávio começa a esboçar o time para os primeiros amistosos. Onde o primeiro amistoso será dia 17 de dezembro, contra o Potiguar de Currais Novos, no Estádio Renatão, às 15 horas. Depois, dois jogos amistosos com o adversário mais qualificado, o Santa Cruz, sendo que o primeiro acontece no dia 23, no Estádio Arruda, aí em Pernambuco, e no dia 30, aqui em Campina Grande, no Estádio O Amigão. Será o reencontro do Campinense com o técnico Raniel Ribeiro, que marcou história com a camisa rubro-negra, onde o Raniel conquistou o bicampeonato invicto e levou o Campinense da Série D para a Série C. Campinense que volta a jogar profissionalmente, uma partida valendo pontos, contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, mas antes tem a estreia no Campeonato Estadual, a princípio marcado para o dia 7 de janeiro contra a Queimadense, se tiver algum estádio liberado, porque todo ano tem se moído de estádios na Paraíba. Vamos aguardar. Sabemos que nos dias 23 e 30 são dois jogos onde o Flávio vai poder avaliar melhor o time do Campinense contra o Santa Cruz. Esses dois jogos onde a equipe do Campinense deve aí esboçar a equipe que vai estrear no Campeonato Estadual. Dois atletas devem chegar ainda esta semana. Um é mantido em sigilo, o outro é o atacante Ceará, que jogou no 13, jogou no Criciúma, teve uma passagem relâmpago pelo São Paulo Futebol Clube e estava no futebol da Líbia. Por enquanto, essas são as informações do Campinense, que tem toda a semana de treino técnico no Renatão para o seu primeiro amistoso diante do Potiguar de Currais Novos. Depois, aí sim, vem duas pedreiras, dois amistosos contra o Santa Cruz. Alan Roberto, da Rádio Correio FM Campina Grande, para os ouvintes de Bola ao Centro, da Rádio Clube de Pernambuco. Bom dia, um abraço a todos. Valeu, Alan. Um grande abraço para o povo de Campina Grande, na Paraíba. O Tricolor do Arruda treinou hoje pela manhã. Amanhã retoma suas atividades. O Tricolor que segue a sua preparação visando a pré-Copa do Nordeste, dia 5 de janeiro, diante do Caucaia. Sem clube, não há futebol. E 47 minutos... 7 horas e 47 minutos. Esporte! Para destacar outras notícias do rubro-negro da Ilha do Retiro, chega aqui no som da emissora pioneira, Hélio Macedo. Beleza, amigos da Clube de Pernambuco, de volta aqui em A Hora dos Esportes para falarmos sobre as coisas do Esporte Clube do Recife e dizer que a Comissão Eleitoral do Leão da Ilha do Retiro divulgou nesta segunda-feira o veredito sobre a situação das duas chapas inscritas para concorrer às eleições rubro-negras no pleito de 2023-2024. O órgão indeferiu a candidatura da Lealdade ao Esporte, encabeçada por Luciano Bivar, e deferiu a chapa Esporte do Futuro, conduzida por Yuri Romão. Isso significa que a eleição do Esporte terá apenas uma chapa concorrendo no dia 16 de dezembro. O Esporte do Futuro, de Yuri Romão, atual presidente e candidato da situação. A possibilidade de recurso cabe apenas na Justiça, onde houve uma primeira decisão desfavorável a Bivar, quando o TJPE concordou com o posicionamento da Comissão Eleitoral. As informações foram confirmadas pelo presidente da Comissão Eleitoral, Alexandre Bartilotti. A Comissão Eleitoral havia indeferido a candidatura de Luciano Bivar, considerando-o inapto a concorrer ao cargo, com base no artigo 116 do Estatuto do Clube. Com base no documento, o órgão afirma que o clube não permite um dirigente concorrer às eleições e ocupar um cargo público. Bivar atualmente é deputado federal eleito pela União Brasil. Tentamos por todos os meios um contato com o Luciano Bivar, mas não foi possível. E aí procuramos uma pessoa que entende do Esporte Clube do Recife e poderá nos explicar e explicar principalmente ao torcedor e associado leonino tudo isso que está se passando. E eu estou falando de Homero Lacerda. Boa noite, Homero. Satisfação em ouvi-lo. Satisfação grande, Hélio. Um abraço grande para você, para a torcida do esporte. Extremamente lamentável, né? O Rubro-Negro não tem o direito de esconder quem pode ser o presidente. Muito menos caçar a candidatura de uma pessoa como Luciano Bivar. Quando tem uma eleição no esporte, eu não me preocupo. Fulano é meu amigo, o Cicano é meu amigo. Eu me preocupo com o esporte. O que está em jogo é o esporte. Eu não vou votar em um amigo porque é um amigo. Agora, eu sou testemunha do serviço prestado de Luciano Bivar ao esporte. A torcida do esporte sabe disso. E da seriedade, da dignidade de Luciano Bivar. Um homem honesto. Nunca ninguém suspeitou nada do esporte. O esporte, como em várias instituições, tem muita fofocagem, muito disse que disse, muita suspeição. Sequer uma suspeição sobre Luciano. Um homem que tem uma dignidade dessa e tirar o direito dele de ser candidato a presidente do esporte. Isso é um absurdo. Todo mundo não vota nele. Um dia até ele perdeu a eleição. Tudo isso é democrático. Agora, tirar o direito dele, apelar para isso eu fico extremamente sentido com a situação do Luciano Esporte. Homero, eu estou com 52 anos que moro aqui no Recife e acompanhando futebol desde fevereiro de 1970. Eu ainda não tinha visto. Olha que já tivemos muitas eleições do esporte com muita zoada, muito barulho, muito bafafá, mas essa me pareceu ter sido a maior, pelo menos até agora. Você concorda ou você teria, se lembra de uma que teve mais zoada do que essa? Então, zoada pode ter tido, Hélio. Eu estou entendendo o sentido de suas palavras. Zoada pode até ter tido. Agora, decisões radicais, tirar o direito do Rubro-Negro de escolher seu presidente, chegar a um ponto desse, principalmente o direito de um ex-presidente e excelente serviço prestado ao esporte, isso realmente é extremamente lamentável. O posicionamento agora da direção do esporte, você sentiu alguma coisa? Alguém já ligou para você, conversou com você a esse respeito ou não? Não, eu, nesses últimos dias, não tive nem tempo de conversar isso, né? Acompanhei de longe. A situação do esporte ficou quase que indefinida, né? Na hora de impugnar a candidatura, criar problemas desse tipo. Eu tinha que sanar os problemas que existiam com a candidatura. E não simplesmente eliminar. O que eu sei, que todo mundo sabe, é que está subjunto que, em primeira instância, a candidatura de Luciano não conseguiu vingar, mas tem recurso para o tribunal daqui. Foi agravada a decisão. Então isso pode ser reformado de uma hora para outra. Mas eu digo que, independente do resultado, eu lamento muito disso que tem acontecido. Homero, para encerrar, qual a mensagem que você deixa agora aqui na Clube de Pernambuco para o torcedor, principalmente para o associado do Esporte Clube do Recife? Eu acho que a gente tem que continuar, como eu sempre disse, pensando no esporte, o que é melhor para o esporte, e não pensando em nomes, em fulano ou beltrano, o que é melhor para o esporte, sentimento deve ser isso. O esporte é acima de tudo, o esporte é uma potência, e a situação que o esporte é extremamente lamentável. E esse grupo aí que está gerindo o esporte, tudo bem, se eles quiserem gerir o esporte com compromisso, nesse grupo aí tem uma pessoa que eu acredito muito, que é Silvio Pessoa. É um homem de extrema dignidade. Isso aí já dá uma certa credibilidade a esse grupo. Só a presença de Silvio Pessoa. Independente de eu conhecer pouco esse grupo que está aí, né? Mas tem, existe referências. Então, no último caso, a torcida do esporte tem que cobrar e torcer e apoiar na medida do possível para que esse grupo se saia bem. Se é que realmente vai, como tudo indica, eles vão continuar gerindo o esporte. Tá aí, amigos da Clube de Pernambuco, a presença do ex-presidente Homero Lacerda falando a respeito desse pleito que está realmente bastante complicado. Notícias do Leão da Ilha do Retiro aqui na Clube. Sem clube, não há futebol. 7 horas e 54 minutos. Náutico! Chegando com outras notícias do Alvirrubro dos Aflitos, agora no som da emissora pioneira, chega o repórter Wallace Santos. Isso, Osmar. Voltamos já para ouvirmos o executivo de futebol do clube, Ney Pandolfo, onde ele começa falando sobre a situação de Souza e do Vitor Ferraz. Vitor acertou uma renovação de contrato. Ele tem um compromisso particular hoje, que foi orientado desde o início da nossa conversa. Amanhã ele se apresenta normalmente à tarde. Souza está em Goiânia, junto com a família. Deve se apresentar entre hoje e amanhã, se havendo tempo, em questão de passagem também. E para os próximos dias, como é que está a programação do clube? Nós estamos com mais 4 situações bem avançadas. Pode chegar até mais situações nesse sentido, né? para que a gente possa apresentar também dentro do mesmo processo, avaliações médicas, clínicas, provavelmente essa semana chegam novos atletas. Ney, existe a programação de algum amistoso, algum jogo com alguma equipe aqui ou fora? Tem sim. Nós temos programado 3 amistosos. O primeiro com o Sub-20, que vai para a Taça São Paulo, num jogo treino de 3 tempos, de 30 minutos. Essa é a nossa programação do primeiro jogo, né? Depois nós temos 2 jogos trocados contra o Asa, um aqui e o outro na casa do adversário, já programados para esse final de ano também. É, voltando à história dos novos atletas, todos eles foram, como você falou, consultados, foram pesquisados, foram avalizados por toda a comissão junto com a diretoria de futebol. Exatamente, nós fizemos aí uma triagem muito grande, atletas ofertados, atletas que foram prospectados, né? E a gente fez, todos nós juntos, né, comissão técnica, quase que diariamente nos reunimos à distância ou presencial quando for necessário, para que a gente identificasse quais os atletas que poderiam nos ajudar e que tem o perfil do clube. Eu acho que isso é super importante. A gente está tendo um cuidado muito nesse sentido para que a gente possa ser assertivo ao máximo e para que a gente possa trazer atletas de qualidade em todos os aspectos. Nós recebemos também o reforço do Josa, né, como auxiliar da casa, um atleta que tem boa passagem pelo clube, muito bem quisto por ano passou aqui no clube, fez muitas amizades com atletas que passaram, com comissão técnica, com funcionários do clube. Vai ser uma parceria promissora. Não tem a dúvida, né? O Josa tem uma ligação muito grande com o Náutico, muito proveitosa nesse sentido, e a gente tem certeza que ele vai se desenvolver junto com a comissão técnica e ser um auxiliar da casa de alta qualidade, principalmente o perfil do atleta, né? De um ex-atleta que foi vitorioso, que tem uma como característica a força e a atenção no seu trabalho, e não vai ser diferente nessa nova função. Aproveitando a possibilidade, nós tivemos aí um pedido do Ronaldo Alves, para iniciar a sua preparação de treinamentos e desenvolvimento muscular. Como tem um relacionamento muito bom com toda a comissão técnica e com o clube, vai iniciar os treinamentos junto com a gente aí, dentro de um desenvolvimento, para que ele possa estar disponível no mercado, e mais à frente a gente vai falar sobre ele. Pronto, tá aí Ney Pandolfo aqui na Hora dos Esportes. Sem clube não há futebol. 7:57. Resenha Esportiva, a Hora dos Esportes. Rádio Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube, o Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco, a vida com mais conteúdo. A Hora dos Esportes. 7:58. As últimas. Santa Cruz. Iranildo Silva. Santa Cruz venceu o seu jogo treino no último sábado no CT Ninho das Cobras Rodolfo Aguiar. Amistosos diante da equipe do Campinense, confirmados para 23 e 30 de dezembro. Sem clube, não há futebol. Esporte. Hélio Macedo. Esporte negocia contratação de Chay do Botafogo. Meia atacante estava no Cruzeiro na última temporada e assinaria com o Leão da Ilha do Retiro por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Leão também ainda conversa com mais 2 jogadores para o posto. Sem clube, não há futebol. Náutico! Wally Santos. Tem 2 jogos amistosos confirmados contra o Asa de Arapiraca, dia 23 e 29 de dezembro. A expectativa é que amanhã acabe o mistério referente às contratações. Sem clube não há futebol. E Este foi a Hora dos Esportes desta segunda-feira, em um horário diferente por conta, claro, do jogo da seleção brasileira, a vitória por 4-1 contra a Coreia do Sul. Vamos ficando por aqui com trabalhos técnicos de Graziano Ramos e Isaac Moura. E claro, um grande abraço para você, ouvinte clube, e sem clube não há futebol. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. ZYI 770, 720 kHz. Você bem informado, Rádio Clube. Momento lotérico com Zuca Show. Boa noite, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto, às 17 horas e às 18h30 de hoje, 5 de dezembro de 2022, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 17 horas, o primeiro prêmio foi 2, 8, 5, 1, 28, 51. O segundo, 2, 7, 0, 6, 27, 06 dúzia. O terceiro, 2, 8, 1, 4, 28, 14. O quarto, 0, 1, 4, 3, 0, 1, 43. E o quinto, 2, 8, 0, 2, 28, 02. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 17 horas de hoje pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 18h30. Primeiro prêmio, 6, 4, 2, 9, meia dúzia 4, 29. O segundo, 3, 4, 9, 1, 34, 91. O terceiro, 6, 8, 8, 0, meia dúzia 8, 80. O quarto, 9, 7, 8, 4, 97, 84. E o quinto, 5, 1, 2, 3, 51, 23. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 18h30 de hoje pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube Momento Lotérico com Zuca Show. Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia, um alerta para a prevenção ao câncer de pele. Tipo de câncer mais comum no Brasil, responsável por mais de 30% das ocorrências de tumores malignos, é tema da campanha Dezembro Laranja. Vamos dar dicas para evitar a doença, Cleide Lopes. Evitar evitar a exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, sempre usar proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Governo de transição. Encontro no Ministério da Educação traça diagnóstico e prioridades para o setor. E presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com representante do governo dos Estados Unidos. Guia vai auxiliar atendimento e acolhimento de pessoas em situação de rua, Luciana Colares de Holanda. O objetivo final é que essas pessoas sejam preparadas para uma autonomia plena e tenham acesso a uma moradia definitiva. Vamos falar sobre os direitos dos passageiros de ônibus interestaduais quando ocorre interdição de rodovias. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. As relações entre Brasil e Estados Unidos e problemas mundiais como o aquecimento global foram temas.